terça-feira. Da seu vinte a ver, da sempre vinte a ler. A pele me cegando, de geleia, doce na fonte de chás. Da estoiaba, da estoiaba, da se me cegando, e colgado, doce na fonte de chás. Da estoiaba, da se me Yeah.